Agora é Seninha CDs, gravando pra você. Bora, Seninha! Vamos lá, garoto! Pra mim, o mundo se acabou. Pra cima, garoto! Ela foi embora e jamais voltou. Eu nunca amei assim. Nem eu. Lhe dei tudo de mim. Escravo fui do seu olhar. Príncipe Negro. O meu mundo caiu quando você fugiu de mim. Cheguei até a pensar que era meu fim. Ai de mim. Então vem, vem, vem meu bem, vem, ah, ser feliz. Então vem, vem, ah, ser feliz. Negro Retrô, meu irmão. Vamos, vamos, baby. O que é que eu vou fazer sem você na minha vida? Vamos, vamos, baby. O que é que eu vou fazer? Bora, Maluquim! Sem você. Grande amigo Pernambuco, Pernambuco filho, Pernambuco pai, juntos hoje aqui no KJ. Obrigado, hein? Liga a montagem! Príncipe Negro. A onda agora é retrô. O meu mundo caiu quando você fugiu de mim. Cheguei até a pensar que era meu fim. Olha quem tá na área, rapaz. Querendo. Grande amigo Alex, escravo da mão, tá no segundo, escravo da mão. Ganhei o seu. Junto com o parceiro do Jeito Pipoca lá do Guamá. Cheio de comitiva do Guamá com a gente. Valeu! E em seus olhos eu vi acender-se uma chama ardente e o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Gente, lá Nelson Saudade, lá do Ruxon, lá de Mosqueiro. Segue com a gente no Cajada, obrigado. Falou, Glaucio! Linda, como a madrugada, ela me olhava, querendo falar. Negra, aniversário do Rafinha, noite escura, segura o homem hoje. Linda, tão pura, querendo me amar. Ganhei os seus beijos, cheios de desejos. E seus olhos eu vi acender. Uma chama ardente e o seu corpo quente. Hoje meu parceiro Zeninha gravando tudo aqui no Retrô. Olha o Zeninha. Pra cima, meu maestro. Alô, Gazota. Hoje à noite eu te encontro e nós vamos sair. Vou te levar mostrar um mundo novo que você jamais sonhou, onde a chuva, o campo e as flores têm mais amor. Nesse mundo, desse mundo, bora, Loro! Nós vamos esquecer. Toda a produção do General. Recebemos um abraço cordial do Rebelde aqui do Retrô, hein? Valeu! De amar você. Bora, Machu! De amar você. Alô, Simão! Eu quero ter você comigo sempre. Bora! E saiba que daqui pra frente não vou mais deixar você longe de mim. Príncipe Negro! Eu quero teu sorriso sempre alegre. Mas quero que você me leve pro seu corpo se fazer de mim. Amanhã é segunda-feira. O nosso Retrô chegando no Palácio dos Mares. Em mais um grande encontro. Super Fabilagem. E o som do Príncipe. Dale, Príncipe Negro Retrô. Essa eu quero estar só de camarote, meu patrão. Vou te mostrar um mundo novo que você jamais sonhou. Onde a chuva, o canto e as flores tem mais amor. Nesse mundo, nós vamos esquecer. Hoje à noite eu quero me perder, de amar você, de amar você. DJ Rebelde Saudade, faz você recordar o passado. Quero ter você comigo sempre. E saiba que daqui pra frente não vou mais deixar você longe de mim. A onda agora é retrô. Segura! Muito amor eu tenho pra dar. É só você que eu quero amar. Mas por favor não diga que não. Desejo ganhar o seu coração. Porque te amo, eu te amo. Eu adoro você. Porque te amo, eu te amo. Não consigo te esquecer. Porque te amo. Primeiro. Negro Retrô. Príncipe Negro Retrô. Muito amor eu tenho pra dar, é só você que eu quero amar. Mas por favor não diga que não, desejo ganhar. Preste amigo Ninho com a Landriga, gente. Preparando tudo pro aniversário do meu grande amigo Rafinha, hoje, aqui no Cajoga. Porque te amo. Bora, Mila! Te amo, não consigo te esquecer. Porque te amo, eu te amo, eu adoro você. Porque te amo, eu te amo, não consigo te esquecer. Adoro você. Maestro Rebelde. Muito amor eu tenho pra dar, é só você que eu quero amar. Mas por favor não diga que não, desejo ganhar o seu coração. Porque te amo, eu te amo, eu adoro você. Porque te amo, eu te amo, não consigo te esquecer. Onda agora é retrô. Tá de retrô. Alô, Cajota! Quando eu partir, não quero ver você chorar. O nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Chegando com a gente as nossas abusadas. No meu pensamento, depois daquele banho na piscina, de logo chegando no retrô. Bora, Thay! Dança, me dê um sorriso pra me acompanhar. Alô, Vanusa! Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. Ô, Roberto! O amor é forte, bem. Homem dos geradores. Supera a saudade. O homem que mexe no motor. Veja a hora de estar novamente. De regresso aos braços seus. Voltarei para sempre. Jamais direi adeus. Segura a saudade do Redrão. Quando eu parti, não quero ver você chorar. O nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Levo você no meu pensamento e o desejo de logo voltar. Como lembrança, me dê um sorriso pra me acompanhar. Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Oi, Legião da Saudade, o Príncipe Negro Retrô chegou. Dá-lhe princesas. Também estou com a rainha, as princesas e os príncipes do retrô. E agora? A explosão do amor, sou como a bomba de Hiroshima. Bora, Cajota! Quando seu corpo toca o meu assim, acende o meu estupim. Príncipe Negro. Nessa guerrilha de amor e paz, correr comigo é bom demais. Pensa em mim, oh my love. Yes, yes, yes. Pensa em mim, oh my love. Yes, yes, yes. Eu venho das cordilheiras, atravessando os pantanais, armado de muito carinho, pra explodir na tua paz.

peço mais uma chance pro meu erro consertar. O nosso amor não é só romance, você tem de novo que me aceitar. A irmã da minha namorada gosta muito de mim. Quando eu chego para namorar, ela abre a porta pra mim. Se senta logo ao meu lado e diz que a mana não está. Ela quer tomar o lugar da Beth, isso vai dar confusão no meu coração. Oh, oh, oh, yeah, isso vai dar confusão no meu coração. Oh, oh, oh, yeah, isso vai dar confusão no meu coração. A irmã da minha namorada gosta muito de mim. Chego para namorar, ela abre a porta pra mim. Senta aqui, vai. Se senta logo ao meu lado. Chega pra cá com muito carinho. A Carla, a Débora, ela quer as meninas aí do bonde do amor, aqui com a gente. Vai dar confusão. Depois daquele retrato com o Rebelde. E aquele carinho. Oh, oh. Recebemos um abraço do cordial do Rebelde. Yeah. Isso vai dar confusão. Vamos um! Meu coração. Oh, oh. Bora, Zabuzado! No meu coração. A irmã da minha namorada gosta muito de mim. Quando eu chego para namorar, ela abre a porta pra mim. Se senta logo ao meu lado e diz que a mana não está. Ela quer tomar o lugar da Beth, isso vai dar confusão no meu coração. Oh yeah, ah, isso vai dar confusão no meu coração. A onda agora é retrô. Se você quiser voltar pra mim, égua da saudade, mano. Vou te perdoar o que me fez. Meus amigos, saudada da Vega Gente. Tem que Juivaldo. Não vai mais brigar. Já curtindo o retrô aqui no Cajona. Nem vai me deixar mais uma vez. Bora, deixa o topê. O meu coração está ferido. Já chega. Já cansou de tanta brincadeira. Se quiser voltar, pode chegar que a casa é sua. Mas tem que ficar a vida inteira sem teu carinho. Vou sofrer sozinho. Vou morrer. A solidão está do Marcelo Bardoni com a gente. Os nossos justiceiros da saudade chegando com a gente. Pra vir curtir o primeiro tempo aqui no retrô. Sozinho. Liga a vontade. Vou morrer pela última vez. Volte pra mim. A onda agora é retrô. Amanhã, segunda-feira, tem Palácio dos Mares. Show no retrô e o live junto. Dale retrô. Só na manhã. Sem teu carinho, vou sofrer sozinho. Vou morrer. A solidão está doendo em mim. Sem teu carinho, vou sofrer sozinho. Vou morrer pela última vez. volte pra mim. Olha, Príncipe Negro, meus olhos tristes, não me deixa aqui, meu bem. E Jesseninha gravando essa sequência aí. Sinto falta. Galera, quem quiser o CD da festa de hoje, você é só falar com o Seninho, o maluquinho. Olha essa dupla imbatível aí, ó. Pense, não me abandone. Bate, me roda, me. Sou capaz de enlouquecer. Eu não vivo sem você, pois eu sei que vou sofrer. Sem você não existo. Sou pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Dá-lhe princesas! Por Deus, outra vez te peço, largue tudo e vem pra mim, pra viver até o fim. Gê Glaucio, lá do Hulk Zona de Mosqueiro. Segue a gente, marcando presença no Gazota. Fica à vontade, Glaucio. Você é minha vida. Pernambuco filho, Pernambuco pai. Você é o que eu mais quero. Sempre que a gente aqui. Te amo. Príncipe Negro. Te amo. Agora quem quiser bater foto, bater retrato, fica à vontade, já menino, pode subir no comando. Eu existo. Aqui é tudo nosso. Sou pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Eu também estou com a rainha, as princesas e os príncipes do retrô. Deus, outra vez te peço, largue tudo e vem pra mim, pra viver até o fim. Mais uma noite sem amor. Príncipe Negro! Mais uma vez sozinho eu estou, sem ter pra onde ir, sem ninguém com quem sair. Esta noite é a noite do meu fim. Mais uma noite sem amor. Mais uma vez sozinho estou, sem ter pra onde ir, sem ninguém com quem. Essa noite, esta noite, meus amigos Léo e a Naisa, o casal dos manos da saudade com a gente no retrô. Esta noite, fica à vontade, gente. Eu quero morrer. Alô, Gajota! A solidão me tirou a vontade de viver. Príncipe Negro. Esta noite eu quero morrer. A solidão me tirou a vontade de viver. Próxima sexta-feira tem a volta do nosso retrô lá no Botiguim. Depois de uma semana de folga do Botiguim, sexta-feira estamos de volta, tá, gente? Lá no Botiguim! Próximo sábado é aniversário do maestro, o maestro do Bob. Lá na Via Show, aniversário do Neto. Bob Saudade, Príncipe Negro junto. Bora! No outro domingo nós somos na Supa. Lá na piscina da Supa, hein, gente? Lá no Augusto Montenegro. Essa é boa, essa vai ser boa. Leva o seu time de futebol, hein? Lá na Supa. Esta noite, Príncipe Negro. Quero morrer. A solidão me tirou a vontade de

vamos viver separados como o sol e o luar. E você? Você mora no meu coração sem pagar aluguel. Gira na minha cabeça feito um carrossel. Marcelo Silva, lá do Silva Lanche, daqui com a gente. Recebemos abraços cordial do Rebelde. Aqui do Retrô, Alô Silva! E gira na minha cabeça feito um carrossel. Vem pro Silva Lanches, vem, vem, vem. Oh, oh. Considerado, mano. Valeu, Silva! Oh, oh, oh. Mete ficha, DJ Rebelde. Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti, você morre por mim. A última vez que brigamos, você me deixou. Mas não demorou muito tempo em pranto. Chega abraçado, amigo, muito carinho, os nossos justiceiros da saudade. Vou fazendo Marcos, vice-presidente aí do Judiciário da Saudade. Ele, a sua esposa Cris, o nosso casal MC. Isso aqui a gente fica à vontade, tá bom? É Mardoni! Sem a patroa, gente. O Judiciário sempre no apoio, hein? Obrigado, parceiro! Não podemos viver separados como o sol e o luar. E você? Você mora no meu coração sem pagar. Amiga Thaia, Vanusa, as nossas abusadas. E gira na minha cabeça. Olha as abusadas. Você Príncipe Negro. DJ Rebelde, quando ele toca é mais saudade. Toda vez que penso que você já me esqueceu, eu me lembro que fui eu, seu antigo e grande amor. Alô, Cajuta! Meu coração de alegria então sorri, pois não esquece de ti, meu amor, minha paixão. Pra cima, garoto! Meu violão me convida pra tocar, e eu começo a dedilhar e buscar inspiração. Nesta canção, sei que você vai lembrar, e quem sabe até chorar, chora só de emoção. Ainda me lembro que você me adorava, e à noite me beijava até antes de dormir. Eu era louco por você e não sabia que você pudesse um dia dizer adeus e partir. Ainda me lembro que você me adorava, e à noite me beijava até antes de dormir. Eu era louco por você e não sabia que você pudesse um dia dizer adeus e partir. Onda agora é retrô. Ei, você tá conectado ao mundo da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. O maestro da saudade. DJ Rebelde. Sugar baby love. da saudade. Ele agora é retrô. Vale que ajuda! Jogar beijo de assim. Fala, Silva! Silva Lange, a gente sempre com a gente fechado. Nas festas do maestro. Sempre no apoio. Bora! Baby, se você encontrar alguém que te ama de verdade, ouça o meu conselho. Não pense duas vezes. Sugar baby love, sugar baby love. Tá. Sou pássaro errante, sigo a te buscar. Numa ânsia louca, te beijar tua boca, outra vez te amar. Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você. Já vi que não dá. Me ama, me ama. Finge até me engana. Se rosca em meus braços, me mata de amor. Me ama, me ama. Finge até me engana. Se rosca em meus braços, me mata de amor. Sozinho e no meu caminho tudo é solidão. Você me faz tão bem o que ninguém sabe fazer. Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você. Já vi que não dá. Me ama, me ama. Finge até me engana. Se rosca em meus braços, me mata de amor. Me ama, me ama. Finge até me engana. Se rosca em meus braços. Atenção, passageiros do voo retrô. Embarque rumo à viagem no tempo com o Príncipe Negro Retrô. Já pegando o clima, as nossas emoções aqui no Gajota. A nossa domingueira é no Gajota. Sinal digital e mais o som do Príncipe. Vale, Príncipe Negro Retrô. Bora esquentar essa parada. Alô, Gajota. Príncipe retrô, só no caqueado dá um show. Príncipe retrô, a novinha sente e endoidou. Bora! Estúdio Mini Matrix. Príncipe negro, ela senta, senta, senta, senta. No príncipe negro, ela senta, senta, senta, senta. A festa começou, vamos viajar. Pedi o seu Dielson, vamos delirar. DJ Rebelde aqui vai detonar. DJ Rebelde, pode vir pra cá. Prepare, gatinha, venha dançar. retro, retro, no príncipe retro, retro, retro, no príncipe retro, retro, retro, no príncipe retro, retro, retro. Alô, cajota! Príncipe retro, só no cadeado dá um show. Príncipe retro, a novinha sempre endoidou. Príncipe negro! Estúdio, Mini Matrix. Príncipe Negro Retro, uma viagem no tempo. Marlon Branco, é de Santa Isabel. Bora no cadeado aí! No Príncipe Negro ela senta, senta, senta, senta. No Príncipe Negro ela senta, senta, senta, senta. A festa começou, vamos viajar. Vamos delirar, DJ Rebelde. Vamos lá, Luciana, não vem com a gente. Retro, pode vir pra cá. Já no gajola. Venha dançar. Silva Lange. O melhor lanche do estado do Pará. Retro, retro. A Vila Pizzaria, hein? Retro, retro. Bora aí. Retro, retro. Bora aí. Ficha, meu maestro. Bora, Deise, Gajinji. Nossa fugitiva. Com luna e estrela. Quinta-feira, meu irmão, pegou a flor. Cumbia notornal. A ritmo de mi cumbia. Cumbia notornal. No hace falta el vino. Ni tampoco velas. La luna y las estrellas nos alusarán. Para el esclavo de amor. La luna y las estrellas nos alusarán. Meu DJ Claudinho, faça essa galera dançar. Vai pra cima, DJ. Pra cima, garoto. Pra cima, meu maestro. Se me perguntam o ritmo que eu bailo, eu le contesto latino-americano. Se me perguntam o ritmo que eu bailo, eu le contesto latino-americano. El ritmo que se baila, viene de la arenosa. El ritmo que se baila, viene de la arenosa. El ritmo que se baila, para Pernambuco. El ritmo que se baila, el ritmo que se goza. Ya, ya tem un cineral. Si me preguntan el ritmo que yo bailo, yo le contesto latinoamericano. Si me preguntan el ritmo que yo bailo, yo le contesto latinoamericano. Cha cha cha, el ritmo que se baila. Cha cha cha, viene de la arenosa. Cha cha cha, el ritmo que se baila. Cha cha cha, viene de la arenosa. Cha cha cha, el ritmo que se baila. Cha cha cha, el ritmo que se goza. Cha cha cha, el ritmo que se baila. Cha cha cha, el ritmo que se goza. DJ Claudinho. DJ Claudinho. Entonces. O Gil Merengueiro, o lado do seu grande amor, Dona Simone. Começa aqui a gente no cachorro. Só de boa. Um conceito que mudou de vez o cenário de aparelhagem no Pará. Príncipe Negro Retrô. Depois dele, nada mais será como antes. Olha a saudade aí. Toda vez que eu encontro você, eu começo a cantar. Saudade. Se eu não tenho você, meu amor, eu começo a chorar. Ei, Reginal! Não se afaste de mim, não me deixe morrer de paixão. Sem você, o sentido da vida perde toda a razão. Não se afaste de mim, não me deixe morrer de paixão. Porque somos dois corpos vivendo com um só coração. Toda vez que você me encontra, começa a vibrar. Diz que eu sou tua vida, teus sonhos, teu sol e teu ar. Diz que a minha presença é a vida do teu coração. Feliz, eu começo a cantar outra vez a canção. Não se afaste de mim, não me deixe morrer de paixão. Porque somos dois corpos vivendo com um só coração. Grande amigo japonês, a pedreira. Só quem gosta de falar do seu grande amor em japonês. Vamos lá, que ajuda! E a saudade do retrô já não é. Não se afaste de mim, não me deixe morrer de paixão. Sem você, o sentido da vida perde toda a razão. Não se afaste de mim, não me deixe morrer de paixão. Porque somos dois corpos vivendo com um só coração. A maior qualidade em CDs é com ele, DJ Seninha Mix.